6390 Chame Torre, 198 decimal 95. 295, obrigado. Oi, Salvador, uma boa noite, né? 6310, duas milhas, milha do 8. Boa noite, Oceano 6310, tráfego avistado, ajuste no 012, número 2 para pouso, continue para a aproximação, informarei para o estar livre, 6310. Continua a aproximação, 612, ajuste agora, 5218 on the ground at 2020 on the ground, vacate to the right, then call the ground, frequency 121.9 or trip 5218. So, vacate to my right, 209 and ground, trip 5218. 6310, check train. Passado e travado agora, Oceano 3. Oceano 310, autorizado pouso na pista no 0, vento de 1,00 graus com uma dúzia de nós. Pista pouso, pista 1,00, Oceano 3,0. Expect number 4 remote on the Abel number 3. Alfa, Azores, 851, establish on localize. 851, contact Stabby, 118-195. 118-195, Azores, 851. 118-195. 118-95, obrigado. Nada. No 885, chame centro Recife, frequência no 28.8. Alterna, corrigindo, gol no 885, chame Recife no 33.25. Ok, 13325 no 885, boa noite. Boa noite. Watch when you have landing gear done and locked in Zurich, 851. 851, continue the approach with traffic inside, I will report with gear down. Oceano 6310, no solo aos 23, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, decimal 9. Alibral 221, ligado? 851, check landing gear. Now, descending the landing gear, Azores 851. I'm sorry, sir, I didn't copy that. Is your landing gear done and locked? Not yet. Roger, call when you have landing gear done and locked for landing clear, Azores 851. With the gear down and locked, Azores 851 now. I didn't copy that. And now you have landing gear down and locked? Affirmative, Azores 851. Azores 851, you're clear to land runway 10. Wind is 100 degrees, 11 knots. clear to land, copy the wind, Resort is 851. Alfa, desça para 2000 pés, utilizado afinado, procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. 3662, informação uniforme, confere. Só um instante, cópia. Prepara a saída PUCA, transição Zipar, aguardando. PUCA, Zipar, aguardando. No ideal, desça para nível de voo 050, que é legal no 091. Boa, ITAC 050 no 091, Vassaredo. Para 3733, está autorizada a chegada da MAN. Reporte para descida, que é legal, no 091. Mande no Guardião 07. Guardião 07, lista de frequência para a coordenação. And contact ground frequency 11.9, Azores 851. Next flight, 129, it is, so there's 851, yeah. Duplicate on this exit on our right. 129, sir. Good evening, Astoris 851. Can you locate on this apron now? Astoris 851, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet 11, Astoris 851, yeah. Espera 2733, autorizada a chegada, manda essa a 3000 pés, ajuste de altímetro no 092. Passarido 2224, vai na rua de Duna, desça a 2000 pés, ajuste no 092. 1889, incêndio da informação uniforme para o Galeão. 1889, boa noite. Número 2 para a cópia, prepara a saída da Eulé da Bridge aguardando, gol 1889. Da Eulé da Bridge, 889. Tan 3662, pronto, cópia. Autorizado para Natal, nível 370. Decola da 110 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar, onde intercepta Pêsulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5536 no transponder. Autorizado Natal, nível 370. Decola da 110, curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar, interceptando Pêsulo 110. O controle Salvador 1208, aciona 3662. Então 3662, correto, portão 1, chama para um pushback acionamento. Portão 1, chama para um pushback acionamento, solicita coordenação com os órgãos adjacentes, está com o transporte de órgão vivo. Gente, com um transporte de órgãos vitais no portão 01 no TAM 3662. Na saída 2224. Prossiga. Voiduna, pista 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Vou a Duna agora para 2000, iniciando a descida, gostaria. Uma direita, perfil da saída da El, lenta após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 1 no 0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1 no 20, decimal 8 e aciona 5540 no transponto. Autorizado Galeão 360, decola da 1-0, curva direita da Aula da Bridge, intercepta o Pesulu 1-0 e prossegue conforme rota. 208 ao controle, 5540 transponde para o gol 1-889. 1-889 correto, portão 5, chama pronto, pushback, se não me engano. Chama pronto, 1-889. Salvador, então 3858 na posição 3, ciente da informação em uniforme para cópia, Fortaleza 370. 2858, formação uniforme confere, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frouti, onde intercepta Pêndulo 1-9 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5537 no transponto. Autorizado Fortaleza 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frouti, Pêndulo 1-9 e segue conforme o plano. 1-2-0-8-0 ao controle, com transfondo 5-5-3-7, TAM 3-8-5-8. TAM 3-8-5-8 correto, portão 3, chama pronto, pushback sem aumento. Quando pronto, TAM 3-8-5-8. TAM 3662 autorizado, reporta táxi. Chame torre 1-1-8-9-5, bom pouso, Mike Lima Alves. 7-2-9-5. Mike Lima Alves. Guardião 07, chama torre 1-1-8-9-5. Torre 118-900, boa noite. Passarela 2224, autorizado a final do ILS, que foi para a pista 1-0, reporte localizador. Passarei no localizador, passarela. Autorizado, senhor, na pista no zero, Mike Lima Alfa, vento de 1-0-0 graus com 1-1-9. Obrigado. E o Guardião 07 passou por sua frente. Obrigado, o Guardião 07, o tráfego ainda no novo estado, chame no farol de Itapuã, senhor. Chame Itapuã, 07. Juan, Guardião 07. Copiado, Guardião 07, confirme esse visual com o Learjet 35 agora na final pista no zero. Tá visual. Na retaguarda do mesmo, aproxima para o pátio 4 e reporta na curta final, Guardião 07, vento agora de 1,00 graus com uma dúzia de nós, ajuste no 0,12, Guardião 07. Paciente das condições, dá pra gente, tem que estar autorizado, prosseguir na retaguarda, chama na final para o Grael, Guardião 07. Solo TAN 3662 para o TAC 175 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. TAN 3662, táxi via Índia, ponto de espera torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Via Índia, no ponto de espera 1385 com 1012 e uma boa noite, 3662. Boa noite. De nós, chame no solo controlado, Guardião 07. Chame no solo controlado, 07. Doutor 3858, posição 3, senhora, feedback de treinamento. TAN 3858, autorizado, reporta táxi. Autorizado, feedback de treinamento, TAN 3858. Clima Alfa, liberando via Eco, confirma o pátio de destino. Comandada Aerostar. Aerostar, conhece o aeródromo? Afirmo, prossegue então via Alfa, ingressa no grande pátio e reporta novamente na Taxoi Lima, o Mike Lima Alfa. Solo Gol 889 no 5, pronto para o estacionamento. Gol 889, coordenando com a equipe de solo, o Learjet na Taxi Alfa vai ingressar no pátio via Juliette. Após a passagem do mesmo, está livre para o pushback, estacionamento e reporta táxi. Seixo do tráfego vai coordenar o Gol 889 e vai reportar táxi quando pronto. Larga pista no zero, vento de 1,00 graus com uma dúzia de nós, TAN 3662. Aniane decolada, 1 no 0, TAN 3662. Salve, Salvador, uma boa noite, o Xené 6310, agora para Recife, no 340. Xené 6310, informação uniforme, Recife autorizado nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5533 no transponder. Oxana 6310, autorizado nível 350, APU-58, para Recife. Decola, pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju. O controle 1208, 5533 do transporte. Chanel 6310, correto, portão 62, chama pronto, feedback, acionamento. Chama não, o Chanel 6310. Passarela 2224, chama a torre em 19895. Autorizado para subir via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame novamente para o cruzamento da pista. Externo, baixar travado, passarela. Passarela 2234, tem pouso autorizado na pista 10, vento de 100 graus com uma dúzia de nós. Sente, passarela. Boa noite, contato no radar do Bal 370, sai da PUC. 370 na PUC. MMA2 proa de Natal. Direto Natal. Área 2733, autorizada final do IADS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Autorizado, procedimento IADS. Termina lá, 2733. 5591. É o 5591 da triple? 5591, na FI. Sobre operação para sequenciamento, curva direita, mantenha a proa 230. 230, limite dessa proa é o curso localizador. Aguarde uma curva esquerda para interceptar. Adorei, direita 230, curso do localizador, praça TP 559. Paulo Salvador, dando 3858, com 2 horas, 5 horas e 40, 112 agora, até na João Pessoa, para o site. Beleza, confirmar o vento para passarela? Vento, uma centena com 12 nós. Uma centena com 12, passarela. Copiado, táxi via Índia, ponte espera torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-2, bom voo. No 0-2, Índia 1-1-8-9-5, tá 3-2-5-8. Autorizado cruzamento, no 735, prosseguindo até Aerostar, na minha escuta até o corte, o Mike Limalfa. Nomeia, informação uniforme, Aracaju, nível 190, pronto, copo. Negativo, essa aqui está 130, pergunta Conde, por favor. Gente, só um instante de coordenação, preparando a saída Conde, aguardando cópia, DRIP 5296. No solo aos 44, libera a pista próxima à direita. Chame solo na frequência 121.9.2224. Obrigado. 289, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0.2, bom voo. Via parte, Índia, ponto espera 18.95, obrigado. Voo no 889, o centro do ajuste 612. Uma excelente noite, bom final de semana. Paulo, passarela 2224, livrou na sexta. Passarela 2224, táxi via Alfa, Juliette, parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Juliette, parte 3, atenta ao sinalizador. Passageiro 2224. O DRIP 5216, pronto, copy? Pronto, copy. Autorizado para Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. 118, decimal 95. 118, 95 é a torre, boa noite. Tono 0, vento de 100 graus com 13 nós. Autorizado e a decola 510 do 3858. Autorizado e a DS X-Way para a pista 10, 591. DS X-Way para 10, 591. Afastado 3, pista externa. Copiado Força Aérea 2733, tráfego já avistado, ajuste no 012, continue a aproximação, reporte quando passando externo 2733. Ano 012, reportarei no externo 2733. Oi, boa noite. 1889, então onde está da 10, pronto, sentido da decolando e do Força Aérea a aproximação final. Copiado no 889, mantenha o ponto de espera, senhor. Até. A 3662, chame Recife 126, decimal 85, bom voo. 265, obrigado. Graus 12 nós. Valeu, propouso, Força Aérea 2733, agora passando esperto. São 3858, decolado aos 47. Chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, uma boa noite, 3258. Boa noite, tá 3858, Moma Frotti, cruzando 1500. 3858, boa noite, contato radar, sobe 370, saída Moma. 370, tá 3858. 5591, complete a aproximação, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 895, muito obrigado. Torre Salvador, trip 5591, boa noite, estabilizado no ILS. Trip 5591, tráfego avistado, ajuste no 012, é o número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação, aguarde autorização. Caso não receba autorização, reporte na DA, iniciando o procedimento de aproximação perdida, trip 5591. A gente prossegue até a DA, aguardando autorização, caso contrário, remete trip 5591. Salvador, é o Zan 3858. Confirme por controle, o 3858. É o 3858, se aumentar a zona de subida aqui, haveria possibilidade de coordenar a frota? Aguarde coordenação. Guardando. Boa noite, voo 9212. 9212, aciona a identificação, desça 2000 pés, chegada à maré, ajuste de altímetro no 012. 2000 pés, na maré, voo 9212, obrigado. Prossiga, dando 3858. Vamos lá na proa de Abuco. Porém, sobe restrito inicialmente nível 270. Direto a pouco, melhor ainda, muito obrigado. Restrito 270. Afirmativa, vai desligar e entrar na esquerda. Trip 5591, agora meu pés. Pode prosseguir ou necessidade de 360, se autorizar? Negativo, o senhor continua em aproximação, agora de autorização. Sete. Trip 5591, no pouso autorizado, pista no zero, vento 1 centena com 12 nós. Sete, pouso autorizado, trip 5591. Proceda 2733, ciente, ao estacionar frequência livre, pátio militar, bom descanso, senhor. Afirmado. R da trip, agora final pista no zero. Afirmo. Voo no 889, após a passagem do tráfego que pousa, alinha e mantém pista no zero no 889. Ali mantém após o tráfego da trip, voo no 889. Doutor, o Trip informa que tem três vermelhas na esquerda e duas vermelhas na direita. Acho que o papi está descalibrado. Já deu a porta, tá? Vai reportar. Trip 5591 no solo 53, libere a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9, senhor. Quero livrar o 219, muito obrigado. Só me confirma a informação, há três luzes da direita vermelhas e duas da esquerda vermelhas? Não, negativo, a esquerda 3 e a direita 2. Esquerda 3, direita 2, grato, senhor. 58, centro Recife, 126 decimal 85. Um voo. Recife 12685, uma boa noite, bom trabalho. Instituto 9, autorizado a decolar, pistão zero, vento de 100 graus com uma dúzia de nós. Teve decolagem, 889. Afirma, autorizado, reporta táxi, trip 52 no meio. Reportado. Azul 4298, a sua identificação desta 2000 pés, chegada maré ajuste no 012. 591, informa a aeronave da companhia iniciando o push na remota 04 do Pátio 3. Tem condições de prosseguir com cautela para a remota 05, atentando o sinalizador e a aeronave puxando? Vamos para o prossegue então com cautela via Juliette, atentando a aeronave no push e atento ao sinalizador no local, trip 5591. 5591, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo, senhor. 208, obrigado, boa noite, um excelente final de semana. Boa noite, senhor. Controle Salvador, boa noite, gol 1889 na Dael. 889, boa noite, contato radar, só pinja 360, saída Dael. 360 na Dael, gol 1889. 5, voa Leda, gol 1889. Autorizado Leda, 1889. Ataque 352, número 67 a bordo, altera na Recife de autonomia de 3 horas e 40 minutos. 52, número 6, táxi via parte principal, Índia, ponto espera a torre em 198, decimal 95, ajuste no 092, bom voo. Ponto espera 295, 12, 52. Controle, o gol 1889, se possível voa bridge, está presente. Aguarde, 1889. Estou no zero, senhor. Ali mantendo a unidade de 26. Solo Ocean 6310, pushback, acionamento, banco 62. Ocean 6310, autorizado, reporta táxi. Ele chama táxi, 6310. No 889, voa na Plus Bridge. Bridge 889, muito obrigado. Gol 9212, autorizado final, e ADS foi para a pista da reporte localizador. 9212. Escuta. Autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Reporta no ILS, obrigado. Azul 4298, voa Duna. Tá. 4298, vou na proa de Duna. Duna. No meio, decolado 101, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, tenha um bom voo. 08, boa noite. Trip 5216. 5216, contato radar na decolagem, subornível 130, saída Conde. 130 na Conde, 216. Uno 889, Centro Recife, em 125, decimal 1, correção. 133, decimal 25, bom voo. 3325, obrigado, Uno 889, boa noite. Roxa 6310 para o táxi. 758, 158, temos 3 horas e 20 alternado Natal. Chanel 6310, táxi via Pátio Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Pátio Índia 1895, obrigado. 6310. O ajuste é 1012, 6313. 1012, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Gol 9212, no Simbra com trem baixo e travado. Boa noite, Avante, Gol 9212, tráfego avistado, ajuste no 012. Pouso autorizado, senhor, na pista 10, vento de 100 graus com 11 nós. Primeiro pouso na 10, o Gol 9212, obrigado. Azul 4298, autorizada final do IADS, que foi para a pista 10, reporte localizador. X3, reportarei, reportarei. Minha 313, boa Duna, ADS 2000 pés, ajuste de 12. Duna, 2000 pés, 12, 12, 13. Ponte Pera da própria. 6310, Lima tem pistão no zero. Lima tem, 6310. Gol 9212 no solo 07, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121 decimal 9, 9212. 1219, vai liberar? Obrigado. Até já. Oxené 6310, vento 100 graus com uma dúzia de nós, ajuste no 012. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 06310. E decola 6310. Boa 9212, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Azul 4298, complete a aproximação, chama a torre em 11895, bom pouso. Passada 2224, só um instante, cópia, prepara a saída da MOMA, aguardando. Torre, Salvador, 9298, SZ366. Azul 9298, Serra Victor 366. Oxine M3 no 0, decolador 09, chama agora o controle 120, decimal 8, por favor. 0863, 0. Azul 4298, tráfego avistado, ajuste no 012, senhor. Reporte no externo contra embaixo travado 4298 para autorização de pouso. porta ali, 420. Dá só 350, sai da PUC. 35 PUC, 6310. Embaixada, travado, 298, tem pouso autorizado, senhor, pistando 0, vento de 1,00 graus com 1,00 máximo. Autorizado, pouso 298. É 313, autorizado ILS X-Ray, reporte o localizador. Autorizado ILS X-Ray, reportará localizador 1 Xanero, 6313. Azul 4298 no solo 14, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. 4 mil pés, vigilância, chegada bom, reajuste no 012. Quatro, dois, nove, oito, um, dois, um, nove, senhor. Oh, desculpa. 5, 4, 2, 9, 8, 3, 9, 6, 4. Azul 4298, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 4298. Afirmo, pronto, copy. Tá. Autorizado para Juazeiro do Norte, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa posição Cogibo, após Cogibo direto Juazeiro. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5553 no transponder. Autorizado 190 para Juazeiro do Norte, decola da 10 com curva à esquerda na Momo, aí... Cogibo, 0208, frequência do motor 5553, transponder, passageiro 2224. Para sua informação, na Momo, o passageiro 2224 não tem como cumprir com a restrição de 3 mil pés na 15ª linha. Gente, o passageiro 2224, no pátio 3, a porta pronta para o pushback acionamento. Doutora. 6313, estabilizado e a distância. Torre 1-1895 com pouso 6313. 6395, 6313, obrigado. Salvador, boa noite. Missionário 6313, está passando externo, embaixo e travado. Puxa 6313, tráfego avistado, ajuste 1012. Pouso autorizado, pistando 6313-13, vento 1-0-0 graus com 149. Livre pouso na 10, Channel 6313. Boa noite, no 604, sem identificação, desça ao 050, vigilância, chegada à maré. 050, vigilância, maré. Ou no 604, obrigado.